Pode acontecer. Eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Sei porque você disse adeus. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, you say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Disse adeus, não sei. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus, vem daí. Você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Whoa.